Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Ana Flávia. Meu nome é Maiane. O meu nome é Claudinei. Somos graduandas no quarto período do curso de Pedagogia da Universidade Estadual em Minas Gerais, na Unidade Ibirité. Hoje nós vamos falar das tecnologias digitais e ensino remoto, um olhar sobre os professores do ensino fundamental da rede particular. A educação é um dos setores que tiveram uma rotina fortemente afetada pela pandemia do Covid-19. Afinal, ir e voltar da escola fazia parte do dia a dia de milhões de crianças, adolescentes e adultos que, de repente, viram o cenário mudar. Portanto, ocorreu uma digitalização da área de forma apressada e, em alguns locais, sem a estrutura adequada para que a educação à distância produzisse resultados de qualidade. Professores tiveram que se adequar rapidamente. A popularidade e a agilidade da internet permitem o compartilhamento de informações e a comunicação entre pais e alunos, sendo uma opção importante para garantir as atividades escolares. Porém, como garantir que nosso maior bem, que são os nossos dados, nossa identidade, que ao meu ver, através do relato das entrevistadas, professoras da rede particular, que tiveram que acatar ordens e se adaptarem a comandos digitais, sem ao menos poderem questionar, para quê? Para onde? Para que serve isso ou aquilo? Mal sabendo o que poderia haver por trás, sua privacidade sendo violada e seus dados capturados. Nós vamos conversar agora com duas professoras do ensino fundamental da rede particular, que vai nos relatar um pouco como tem sido essa jornada de aulas remotas. Por segurança, não vamos divulgar o nome das entrevistadas e vamos usar nomes fictícios para identificá-las. A nossa primeira convidada será a professora Maria. Bem-vinda, professora. Quanto tempo tem de formação e leciona há quanto tempo? Sou formada há 30 anos em magistério e 18 em pedagogia. Leciono mais ou menos há 30 anos. Trabalha na rede privada há quanto tempo e em que ano você atua atualmente? Trabalho há 23 anos na rede privada e atualmente leciono no primeiro ano do ensino fundamental. Como tem sido lidar com o ensino remoto? Você precisou fazer adaptações no uso de tecnologias para este trabalho? Por exemplo, você precisou comprar computador, melhorar o celular, comprar um quadro? Precisei me preparar e ainda preciso, pois tem sido um grande desafio. São novos aprendizados a cada dia. Comprei um quadro, tive que adaptar um quarto e tive que melhorar meu celular. Baixei vários aplicativos. Fiz e faço vários cursos online. Qual plataforma educacional a escola passou a utilizar para o ensino remoto? Plataforma Plural e um aplicativo do Google para aulas ao vivo também. Foram discutidas outras alternativas? Não, nenhuma. A escola levou em consideração a privacidade e segurança de dados da comunidade educacional ao adotar essas tecnologias, essa plataforma? Não foi discutido conosco esse tipo de informação. Foi criado algum e-mail para uso dessa plataforma ou você pode utilizar um e-mail próprio? Sim, a própria escola criou um e-mail para a gente utilizar. Está acostumada a usar quais plataformas e você conhece outras? Somente os habituais, como Microsoft, navegar no Google para pesquisas. Não conheço outras. Sabe para onde vão os dados que são coletados? Não tenho a menor ideia. Fico até preocupada com isso. Você tem noção de quais empresas mais cresceram com a pandemia e por quê? Vi através de reportagens, que são as tecnologias, até mesmo pelo momento atual. O que entende quando ouve a frase capitalismo vigilância? Na verdade, nunca tinha ouvido falar dessa expressão, mas pelos questionamentos acima, creio que seja algum ganho através dos nossos dados. Você sabia que os sites que visitamos, os e-mails que recebemos, os assuntos que curtimos, nossa geolocalização, isso tudo conduz para o nosso comportamento e nossas escolhas? O que você me diz sobre isso? Sim, sabia, porém não tinha noção que pudesse interferir no nosso comportamento. Não tinha pensado nisso. Ao navegar pelos sites, você aceita e lê os termos de uso? A gente acaba aceitando, né? Nem olha para o que serve. Você já tinha algum entendimento sobre esse assunto? Na verdade, já tinha visto algo raso sobre o assunto, mas nunca tinha parado para pensar nesse tipo de ação que nos levasse a esse tipo de capitalismo. Muito obrigada pela participação, professora. Vamos passar a palavra para a nossa próxima convidada, que será identificada por professora Ana. Bem-vinda, professora. Quanto tempo tem de formação e leciona há quanto tempo? Eu sou formada em magistério há 21 anos e em pedagogia há 19 e há um ano. Eu me formei no curso de letras, né? E leciono desde os 16 anos e tenho aí mais ou menos uns 24 anos de sala de aula. Trabalha na rede privada há quanto tempo e em qual ano você atua atualmente? Eu trabalho em duas instituições particulares e em ambas eu trabalho com o quinto ano do ensino fundamental 1. Como tem sido lidar com o ensino remoto? Precisou fazer adaptações no uso de tecnologias para este trabalho? Por exemplo, comprar computador, melhorar o celular, comprar um quadro? Bom, lidar com o ensino remoto está sendo um desafio, né? E tem sido um desafio não exclusivo a mim, mas eu acredito que a todos os colegas. Sobretudo a essa adaptação, né? Que a preparação das aulas, as adaptações quanto à rotina da casa também teve que ser alterada. Eu tive que criar uma sala de aula dentro da minha casa. Então, até também conseguir o silêncio, né? Permanecer o silêncio durante as aulas também é um desafio muito grande. E quanto aos computadores, eu não precisei comprar, porque ambas as escolas me emprestaram, não só a mim, mas a qualquer professor também que necessitasse, eles emprestaram um computador. Então, não foi preciso comprar. Qual plataforma educacional a escola passou a utilizar para o ensino remoto? No momento, utilizo a plataforma Teams em ambas as escolas. Foram discutidas outras alternativas? De início, foi pensado em outras plataformas, mas acabaram decidindo pelo Teams mesmo. A escola levou em consideração a privacidade e segurança de dados da comunidade educacional ao adotar as tecnologias dessa plataforma? Olha, esse assunto não foi discutido, não. Foi criado algum e-mail para o uso dessas plataformas ou você pôde utilizar um e-mail próprio? Sim, foi necessário criar uma conta. Está acostumada a usar quais plataformas? Você conhece outras? As que todo mundo já conhece, né? Que é WhatsApp, Skype, entre outros. Sabe para onde vão os dados que são coletados? Olha, eu nunca havia parado para pensar nessa questão. A gente não imagina que pode ter os dados assim coletados, né? Então, nunca parei para pensar. Você tem noção de quais empresas mais cresceram com a pandemia e por quê? Para falar a verdade, não tenho ideia não, viu? E o que você entende quando ouve a frase capitalismo vigilância? Então, eu não tenho conhecimento do termo, mas eu acredito que deva ser algo ligado a dados tecnológicos, deve ser. Você sabia que os sites que visitamos, os e-mails que recebemos, os assuntos que curtimos, nossa geolocalização, conduzem nosso comportamento e nossas escolhas? O que você me diz sobre isso? Já ouvi falar, mas eu confesso que não tinha muita noção, né? Ou melhor, não tinha essa ideia de que isso interferiria assim tanto em nossas vidas, né? Diariamente. Então não tinha nem noção. Ao navegar pelos sites, você aceita e lê os termos de uso? Olha, eu aceito sim, às vezes por pressa também. E até por achar que não tem nada demais escrito ali, acaba aceitando. Você já tinha algum entendimento sobre este assunto? Entendimento não, é um assunto que é pouco abordado, né, e discutido, mas e que acaba passando despercebido isso. Muito obrigada, professora Ana, pela sua participação. Concluímos, através das respostas dadas pelas professoras, que o conhecimento acerca da vigilância na educação é pouco conhecido. Esse conhecimento é de total relevância e deve ser colocado a nosso ver nos currículos, ensinado nas escolas e na formação docente. Pois assim, poderíamos usar softwares livres e não permitir a coleta e a divulgação dos nossos dados. Podemos também dizer da nossa própria experiência, pois quanto discentes já no quarto período em pedagogia, nos vimos totalmente leigos sobre esse assunto. Ao ter acesso a palestras, artigos, vídeos com professores renomados na área, como Sérgio Amadeu, Theo Amiel, entre outros, nos fez refletir sobre o quanto a manipulação está presente nas variadas esferas de nossa vida. Nos trouxe um desconforto enorme saber que nossos dados, até pouco tempo considerados seguros e guardados de forma adequada em nuvem, estão armazenados em grandes empresas como a Google, Amazon, Microsoft, entre outras. Para além das complexas questões pedagógicas envolvidas nessas iniciativas, há que se atentar para o sério problema da segurança e da privacidade de professores e alunos, adultos e também crianças, ao acessar a internet e utilizarem tecnologias digitais e serviços online. Ainda que essas tecnologias de comunicação em rede ofertam ótimas funcionalidades e permitam a realização de diversas atividades educacionais fora da escola, sem nunca substituí-la, seu uso por adultos e principalmente por crianças apresenta um problema sério e pouco debatido nesses dias: a falta de privacidade e de segurança de informações dos usuários. Um tema que é muito sensível e preocupante, pois a população desconhece a verdadeira face desse mundo digital. Como disse Sérgio Amadeu, que é um pesquisador de redes digitais e tecnologia da informação, precisamos pensar as redes digitais para a construção de práticas do comum para enfrentar o neoliberalismo. Este foi nosso podcast acerca das tecnologias digitais e ensino remoto. Um olhar sobre os professores do ensino fundamental da rede particular do canal TecnoEng. Se você gostou, compartilhe. Muito obrigada.